Todo início de ano, irmão, é um tempo muito propício para comunhão. Naturalmente que nós precisamos de comunhão o ano inteiro. Mas há no calendário bíblico, nas estações de Deus, algo propício para comunhão neste tempo. É impressionante como Deus trabalha. Você pode estudar ou reestudar. Lá no site você tem a ministração O Ano da Frutificação, e vale a pena você ouvir de novo. Se alguém disser, ah, eu já ouvi, saiba que você é o primeiro candidato a ter que reestudar aquilo. Nós gastamos alguns anos incorporando na nossa forma de pensar, de viver, de enxergar alguns preceitos de Deus. E esse é um deles. E no calendário bíblico nós vemos que os textos, os acontecimentos, as verdades, os ensinamentos de Deus sempre coincidem de nesse tempo ser um tempo mais intenso de comunhão. E nós estamos vivendo isso cada dia na vida da igreja. O início do ano é um tempo que você não sai para fazer muita coisa, no comércio você não sai para romper. O início do ano é um tempo de você reorganizar, é um tempo de você estar mais cuidando das coisas internas, mais em comunhão. E é impressionante como que Deus vai trazendo isso de uma forma tão prática. E eu e você não temos nenhuma condição de começar algum projeto como o de um ano novo longe de comunhão. A comunhão é o principal elemento do início de qualquer caminhada. Não tenha dúvida disso. Uma pessoa que quer se dar bem no comércio, ela descobre logo a necessidade de ter mais relacionamento com as pessoas. Um indivíduo lá no balcão, que é seco, curto, direto, ele não conquista cliente. Mas o indivíduo lá que ele faz relacionamento e que ele já conversa, que ele já sabe, já trata de outras coisas, já se mostra disponível, interessado, ele começa a criar um relacionamento. Existem pessoas que conhecem bem essa estratégia no comércio e têm algumas ferramentas, alguns instrumentos só para propiciar relacionamento. Eu lembro que eu estava no interior de São Paulo, na cidade de Botucatu. Os irmãos me levaram lá numa chácara, e do lado havia uma chácara enorme, com uma estrutura impressionante de shows, de hospedagem. E eu perguntei, o que é isso aí? Ele disse, não, esse é o sítio de um cantor. Ele tem finais de semana que ele traz amigos, prefeitos, governadores, autoridades, para passar um final de semana no sítio, com lazer, com churrasco, com tudo. E aqui ele fica se relacionando, jogando bola, ele se relaciona. Mas no final, ele sai com vários contratos assinados. O sujeito descobriu espertamente, e na verdade não é, muitas vezes não é nem por maldade, é porque é o jeito da pessoa. Ele entende que o negócio não é ir lá tentar fazer uma venda, o negócio é ter relacionamentos. E os grandes negócios dessa terra são feitos em ambientes de relacionamentos. É um vendedor, é uma vendedora. Qual a diferença entre um vendedor que se dá bem no mês e outro que nada? É relacionamento. De igual forma, nas amizades, num casamento, na vida com os filhos. Quanta dificuldade em algumas famílias de geração em que havia uma geração em que o pai não conversava, não abria boca, não explicava, não abraçava, não beijava, não perguntava nada, não tomava conhecimento. Então criou-se uma distância entre o pai e o filho, por falta de relacionamento. Na vida da igreja, quantas coisas poderiam ser diferentes se nós investíssemos mais no relacionamento? Quantas vezes você já conheceu alguém, quantas vezes já aconteceu isso, de você descobrir que fulano precisava de algo, e você pode dizer assim, mas eu tinha para te ajudar, eu podia, mas nós não tínhamos relacionamento. E esse é um tempo de relacionamento, a comunhão com as pessoas, a comunhão em família, a comunhão no corpo de Cristo, a comunhão na igreja, é algo tão maravilhoso que Jesus coloca isso como uma circunstância prioritária e vital na vida da igreja, na vida da família, comunhão. Em Colossenses capítulo 3, nós lemos assim, acompanhe na sua Bíblia, se alguém não tiver uma Bíblia, ajude-o a ler com a sua Bíblia, emprestando a sua Bíblia, compartilhando a sua Bíblia. Colossenses 3 começa assim no primeiro versículo: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo, o Senhor, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. Esta é uma carta que Paulo escreveu à igreja e que fala, entre tantas lições preciosas que Deus nos revela, nos fala sobre a comunhão. Nos mostra claramente que os homens hoje estão vivendo de uma forma tão perturbada que é exatamente isso: impureza, avareza, vil concupiscência, idolatria, inclinações carnais. Os homens são assim, as pessoas estão cada dia piores, e o Senhor vem e diz: não, sejam humildes, mansos, longânimos, benignos, perdoando, suportando uns aos outros, tendo genuíno relacionamento, genuína comunhão uns com os outros. Sabe por que nós não entendemos a atitude de alguém? Porque nós não temos comunhão. E há algo assim tão sério nesse aspecto da comunhão. Quando nós nos relacionamos com alguém, geralmente nos relacionamos porque as primeiras impressões são positivas. Se as primeiras impressões não forem positivas, dificilmente nós nos relacionamos. Talvez pela obrigatoriedade da circunstância. Mas para você ter um relacionamento fluente, você precisa primeiro ter nas primeiras impressões algo positivo. Virtudes, valores, admiração. Não é um interesse falso, negativo, mas é um complemento que você vê para a sua vida na vida do outro. A alegria, um sorriso, um conhecimento, uma empatia que flui naturalmente. E isso é maravilhoso. Em alguns casos, esse relacionamento é em função dos negócios, viu a possibilidade de todos ganharem, de prosperar em alguma coisa nos negócios. A verdade é que inúmeros elementos nos atraem no relacionamento com alguém. E são positivos, são lícitos. Não estamos falando de alguém que maliciosamente está planejando um encontro, um relacionamento só para extrair proveito. Estamos falando do que acontece normalmente nos nossos relacionamentos. Mas você há de convir, você vai concordar que com o passar do tempo, qualquer relacionamento tende ou a acomodar-se, ou a encerrar, ou a atritar-se. Porque com o passar do tempo, a gente começa a conhecer questões, pontos, facetas, características que não nos agradam. E aí nós vamos vendo que no comércio, nos negócios é assim. No princípio era tudo maravilhoso, mas agora eu já não estou gostando mais disso, eu não estou gostando daquilo. Nas amizades, você via uma pessoa de longe, você admirava, mas agora no relacionamento, você, eu não estou gostando daquilo, você viu hoje, eu acho que nós não vamos mais lá não. Eu acho que com o passar do tempo, nós tendemos a conhecer mais as pessoas, e ao conhecermos mais as pessoas, nós conheceremos mais algumas características que nós não gostamos. E a minha pergunta a você, tem alguém que vai conhecer alguém e que vai ser a vida inteira perfeito? Não tem, não tem. Pode ser a pessoa mais maravilhosa desta terra, você vai encontrar com o passar do tempo algumas características que não te agradam tanto. E o que acontece em momentos como este, dependendo das experiências, é um rompimento muitas vezes drástico. Não poucas vezes, um atrito problemático. Eu me lembro que eu estava voltando de uma viagem, pouco tempo atrás, sim, eu estava voltando lá de Belém, e no avião em Belém, sentou-se uma moça no banco da frente, e toda a fileira da frente estava vazia. Logo veio uma senhora, e a senhora perguntou se estava vazia, se poderia sentar ali, e se assentou ali, e eu fiquei impressionado, porque desde o primeiro minuto, aquela senhora conversou com a moça, e a amizade foi crescendo, e eu vi um crescente do relacionamento. Quando nós chegamos em São Paulo, aquela moça e aquela senhora já estavam falando de intimidades, revelando coisas assim do dia a dia, da família, pareciam amigas há muito tempo, e elas se despediram assim: amiga, eu amei te conhecer. Parece que a gente já se conhecia há anos. Nós vamos nos corresponder, eu vou na sua casa. E era uma coisa assim, admirável. E eu falei assim: Deus, eu precisava ser mais assim. Porque na verdade, a gente às vezes senta e fala assim: o que ele quer? Você fica meio desconfiado, mineiro é meio desconfiado. O que esse cara aqui querendo conversar comigo no meio do voo? O que está perguntando esse negócio? O que está querendo saber do meu telefone? Isso aí tem... A gente fica... E eu vi aquela senhora tão simples assim no relacionamento. Falei assim: nós tínhamos que ser mais assim. E certamente quem é mais assim prospera mais nos relacionamentos e em todas as conquistas dessa vida terrena. Mas ao mesmo tempo eu pensei, Senhor, será que isso que ela já tem como amizade resiste ao primeiro atrito? Será que isso que ela entendeu que já é uma amizade de muito tempo, será que no primeiro instante em que descobri que o interesse é distinto, será que permanece? E Deus tem me falado e me ensinado muito, sobretudo na vida da igreja, irmão, que existem algumas etapas no relacionamento. E eu queria colocar esse gráfico para vocês. Coloque, por favor. Apaga a luz para que todos possam ver melhor. Eu tenho esse material, já está disponível lá no site. Hoje à tarde eu já coloquei lá no site. E você já tem lá esse material. E você pode baixar esse roteiro, esses textos e esse desenho, esse gráfico. E eu desenhei esse gráfico nesses dias porque Deus foi me levando a entender e eu fui vendo que eu precisava de uma forma de explicar. Todos nós entramos num relacionamento pelos elementos da admiração. Não queira limitar a palavra admiração só ao fato único emocional de admiração, mas qualquer tipo de interesse genuíno, lícito, natural. Nos interessamos, gostei daquela casa, gostei do alimento, gostei daquele restaurante, gostei daquela pessoa, aquela pessoa tem o que eu preciso. De uma forma natural, genuína, lícita, nós entramos num relacionamento baseados em admiração. As pessoas frequentam um restaurante, as pessoas frequentam um clube, as pessoas frequentam uma sociedade, as pessoas frequentam uma determinada religião, as pessoas frequentam uma igreja por admiração. Esse é um dos elementos que mais brilham no início de um relacionamento. Gostei, gostei disso, gostei de você, gostei dessa reunião, gostei deste lugar, eu gostei. Então, naturalmente, voltam e dão andamento em um relacionamento. Isso é real. Acontece que no decorrer do tempo, nós sempre vamos conhecer alguns fatores, algumas características naquele lugar, naquela vida, naquela pessoa, naquela família, naquela circunstância que talvez nós não sabíamos. Talvez nós não esperássemos. Talvez nos frustrem mesmo. Eu estou decepcionado, porque pareceu-me alguém assim tão, né? Puxa vida, eu achei que fosse daquele jeito que eu queria, e não é. Eu achei que fosse daquele jeito que eu pensava, não é. Com o passar do tempo, o relacionamento se aprofunda, porque quanto mais tempo eu andar com o Marcos, mais eu vou conhecer as características diárias do Marco. Quanto mais tempo você passar comigo, mais você vai conhecer as minhas características. Nós criamos uma imagem, talvez muito equivocada, no início, com o primeiro contato, de que aquela pessoa é perfeita, de que aquela circunstância é perfeita, de que aquele contexto vai nos trazer tudo o que precisamos. E nem sempre é assim, e mesmo que isso seja verdade, muitas vezes nós identificamos alguns elementos amargos no meio da receita. No meio de tudo que é interessante, nós identificamos alguns procedimentos. Nós descobrimos com mais tempo que aquela pessoa tem aquela mania. Nós descobrimos com mais tempo que aquele indivíduo procede daquele jeito. E com o passar do tempo, a admiração cede lugar ou para frustração, decepção, ou para acomodação. São esses três elementos, ou qualquer outro que a gente puder nomear para clarear mais. Com o passar do tempo, os relacionamentos, eles se encontram nesse desafio de que eu fui descobrindo, ou eu me decepcionei, ou eu não concordei, ou eu me desgostei, ou eu me frustrei. Alguma coisa acontece em todo tipo de relacionamento, em qualquer tipo de relacionamento. E quando isso acontece, nós temos duas alternativas. A primeira e mais fácil é: estou fora. E na maioria das vezes que a gente decide cair fora, a gente nem se lembra mais de como era no início, o que nos trouxe a esse relacionamento, quais eram as coisas que mexiam conosco, quais eram as coisas que nos fizeram andar juntos, porque provavelmente alguns dos elementos que nos levam a estar fora estão dentro de nós. Eu não gostei, eu não achei, eu mudou, eu estou fora. Essa é a primeira alternativa e a mais fácil. Infelizmente, hoje tem sido essa alternativa num grande número de casamentos. Eu não imaginava nunca que ele era assim. Eu não sabia que ela era desse jeito. Eu não sabia, eu não imaginava agora, ó, não, eu estou decepcionado, eu não casei com essa pessoa desse jeito, eu casei com outra pessoa, estou fora. Mas impressionantemente, isso acontece também na família, na igreja, nos relacionamentos, isso acontece no trabalho. Muitas pessoas não param no emprego, não param no trabalho, porque passam por este ciclo e na primeira prova não resistem. Muitas vezes porque se decepcionam com outros e muitas vezes porque são o motivo da decepção de outros. Fracassam no relacionamento. Primeira alternativa, simples, fácil, tranquila, aparentemente boa, é: estou fora. Segunda alternativa, eu decido continuar nesse relacionamento. Afinal de contas, a Bíblia diz que eu preciso andar 2 milhas. Que eu preciso ter um dom natural que Deus dá a cada um de nós pelo mover do seu espírito, que é perseverança. Vem do fruto do espírito, longanimidade. É uma virtude que eu e você precisamos ter. Está de braços dados com a palavra de Jesus lá na montanha, que diz assim: os mansos herdarão a terra. Aqueles que sabem conduzir corretamente as coisas, com mansidão, não num rompante, eles herdam a terra. Então alguém que mesmo passando por esta acomodação, já me acostumei, esse é o meu default, eu já vivo isso aí, não tem nada de errado, é maravilhoso, mas eu já me acostumei com isso, eu queria algo novo, eu queria algo mais, mas sabe, assim, que me incendiasse de novo. A acomodação é um elemento natural desse processo que leva muita gente a cair fora. Não, já não é mais a mesma coisa. No início era maravilhoso, mas agora, e de repente ele não consegue identificar que não é que algo mudou, é que a acomodação se estabeleceu, a liberdade se estabeleceu, o costume se estabeleceu, e a pessoa simplesmente: não estou afim de continuar, eu estou fora. Isso é o que acontece no casamento. As pessoas que admiravam o cônjuge a ponto de um dia decidirem se relacionar e levarem uma amizade, um dia diz assim: eu me acostumei, não é mais a mesma coisa. Sem olhar para nós mesmos, nós somos capazes de julgar as pessoas, as circunstâncias, sem avaliar o que está acontecendo dentro de nós, e tomamos uma decisão fácil, fácil, fácil: estou fora, vou para outra, quero uma coisa melhor, quero algo novo, quero algo assim, algo que me faça florescer novamente. Mas, segundo a palavra do Senhor, eu e você podemos continuar e entrar num estágio, num tempo de alinhamento da linguagem e da visão. Eu quero conhecer mais. Por que que você é assim? Eu quero entender você mais. Eu quero te conhecer mais. Também você vai me conhecer mais. Você vai me entender mais. Isso vai fazer com que eu compreenda suas dificuldades. Você compreenda minhas dificuldades, as nossas limitações. E isso vai nos fazer alinhar a linguagem, a visão, o modus vivente. Agora eu estou entendendo. Agora eu não estou mais preocupado com os elementos de admiração que a minha alma tinha e se alimentava deles. Eu estou agora num passo um pouco mais maduro, dizendo: eu quero andar 2 milhas com esta pessoa, eu quero andar 2 milhas nessa circunstância, eu quero tirar prova, Senhor, do que verdadeiramente está acontecendo. Eu quero conhecer mais profundamente. E aí já não é mais baseado nesse deleite da alma de admiração, mas num esforço pessoal fundamentado nos princípios da palavra, em que eu digo assim: eu quero ver com os olhos de Jesus, eu quero compreender com a mente do Espírito Santo, eu quero servir, eu quero crescer no relacionamento. Eu tomo essa decisão. E quando nós tomamos essa decisão, nós entramos num estágio em que nós caminhamos juntos, não mais por admiração, mas por valores. Nesse estágio começa a se estabelecer relacionamentos sólidos e verdadeiramente frutíferos. Eu não estou mais com você só por causa dos elementos de admiração. Eu estou com você por causa dos valores. Quais são os valores? No alinhamento da linguagem e visão, nós vamos alcançá-los. Esses são os nossos valores. Sabe por que eu não faço isso? Porque esse é o meu valor. Sabe por que eu faço assim? Porque este é o meu valor. E nós vamos nos conhecendo mais profundamente. E então nós poderemos andar fundamentados em valores. Em momento algum, o Senhor está nos ensinando que nós temos que parar de caminhar juntos por admiração. Pelo contrário, nós continuaremos a andar por admiração, mas agora a admiração não é pelo que a minha alma sentiu nas primeiras impressões, mas é pelo que o meu espírito, minha alma, meu corpo, todo o meu ser está entendendo de valores. Isso é mais sólido do que as emoções da alma. É mais difícil, é mais custoso, mas é mais sólido. E quando começamos a caminhar assim, pode ter certeza, então nós vamos estabelecer uma caminhada de aliança. Uma caminhada de aliança não é um contrato, onde se eu não for beneficiado, estou fora. Uma caminhada de aliança é uma disposição contínua de, na presença de Deus, dizer: na pobreza, na riqueza, na enfermidade, na saúde, na alegria, na tristeza, na conquista, na dor, eu vou caminhar com você. Isso é um procedimento de pessoas que estão crescendo e amadurecendo no Senhor nessa visão bíblica. Seja para o casamento, seja para o relacionamento com os filhos, seja para as amizades, seja sobretudo na comunhão do corpo de Cristo. Eu posso ver minha admiração se acomodar, ou muitas vezes minha admiração ser frustrada, me decepcionar e tomar uma decisão: estou fora. Mas lá na frente, quando eu renovar a admiração em outra circunstância, eu vou passar pelo mesmo ciclo de ver a admiração ou acomodar-se ou se frustrar. E eu tenho que tomar outro rumo de novo. E tem pessoas que são assim no trabalho. Tem pessoas que são assim o tempo todo no relacionamento das amizades. Tem pessoas que são assim na vida da igreja. E Deus quer nos ensinar algo. Filho, aprenda isso aqui. Nada de errado em você admirar e começar um relacionamento por admiração. Mas melhor ainda, se você sustentar esta admiração, não mais com os elementos da sua alma, mas com o alinhamento da linguagem, com os valores, para gerar uma aliança. E quando isso se estabelece, então há verdadeira e genuína frutificação. Você pode ir a grandes conselheiros, homens e mulheres idôneos, você vai descobrir que eles têm na sua vida pessoal essa realidade de alianças que duram há muitos anos. Relacionamentos fortes, que passaram por tempestades, que enfrentaram muitas coisas há muitos anos. Se você for a uma escola muito boa, muito boa, você vai descobrir lá funcionários, diretores, gente, superintendentes que há muito tempo está caminhando juntos num propósito. Se você for numa escola que tudo está um desastre, você vai descobrir um mundo, um número grande demais de pessoas novas, que há pouco tempo se relacionam, que vieram talvez até com uma fama de gente muito boa, mas não tem relacionamentos. Quando uma empresa internacional, como uma empresa multinacional, vem e compra uma empresa nacional, local, eles tinham toda a condição, tinham o dinheiro, tinham o recurso de chegar e implantar algo novo. Mas por que que alguém paga o preço de comprar uma empresa nacional e chega naquela nação dessa forma? Porque eles não têm como formar um grupo de pessoas que tem relacionamentos há muito tempo, experiência, maturidade, frutificação, eles não têm como formar isso. Então eles compram uma empresa e se estabelecem naquela nação, porque eles entendem que eu não vou conseguir constituir um grande negócio nessa nação se eu não passar anos formando o relacionamento de uma equipe. Se existe esse entendimento sábio aí no universo empresarial, irmão, eu e você precisamos trazer este conhecimento sábio bíblico para dentro dos nossos relacionamentos. Porque muito antes de empresa saber isso, Deus disse: Pai, faça-os um. Senhor, traga unidade na vida deles, porque se eles forem um, tudo que intentarem prosperará. E o mundo conhecerá Jesus Cristo. Mas como ser um só baseado em admiração? Como ser um só fundamentado em alguns valores, algumas experiências, e nunca entrando nos valores reais do reino? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Ore ao Senhor nesse momento. Talvez a resposta do Senhor para algo da sua vida está no entendimento deste princípio do reino de Deus. Senhor, eu levo uma vida, um padrão de vida, um estilo de vida que não me permite investir em relacionamento, eu não tenho tempo para isso. Meu negócio é religioso. Eu vou ao culto, assisto um culto, dou um alô para quem está lá e vou viver minha vida. Na família, eu tenho meu emprego, meu trabalho, eu tenho minha vida. Eu não tenho muito tempo para encontrar com ninguém lá, não. Eu não, não. A gente encontra de vez em quando, porque o quarto dele é do lado meu, então a gente encontra, tem lá uma vez, a gente consegue almoçar juntos, mas... Senhor, minha vida talvez tenha elementos que me impeçam de aprofundar no alinhamento, no relacionamento mais íntimo, mais profundo, no alinhamento da linguagem, da visão. Senhor, eu estou sempre pulando de lugar em lugar, de relacionamento em relacionamento, porque quando eu vejo que os meus interesses não estão sendo atendidos plenamente como eu gostaria, eu busco outra coisa. Quando cessa o tempo da admiração, ou por acomodação, ou por decepção, eu estou fora. Quando que eu vou começar a gerar relacionamentos sólidos, baseados nos valores? Senhor, faz isso comigo. Como é que nós vamos viver Colossenses 3? Só baseado em admiração. Como é que nós vamos ver tudo que nós cremos da palavra materializado em nós, se tudo que queremos é baseado na admiração ou nos interesses pessoais? Quem sabe tem algo da sua família, o relacionamento em família. Talvez dois irmãos que nunca, na fase adulta, sentaram para conversar e entender o que passa no coração do outro. Meu irmão, o que passa no seu coração? Como você está vivendo? Como você está enfrentando isso? Nosso machismo, nosso egoísmo, nossa independência, nossa individualidade, ou nosso individualismo, não nos deixa ter esse tempo. Nossos sonhos pessoais, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que correr atrás daquilo, eu tenho que correr, eu tenho que caminhar, eu tenho que conquistar. Irmãos, Deus tem me despertado nesse ano mais do que em todos os anos, para que eu abra mão de coisas que eu tenho que fazer para estar mais com os irmãos, para estar mais me relacionando. Não é algo que você faz da noite para o dia, mas se você dá um passo a cada dia, você vai crescer nessas experiências de estar mais junto com as pessoas, de estar mais relacionando com mais genuinidade, profundidade, sinceridade, com o coração na vida dos irmãos, do pai, da mãe, dos irmãos. Entender, compreender, se aprofundar. Eu não caminho mais com você só por admiração, ou eu não vou deixar de caminhar com você porque eu não tenho admiração. Eu quero conhecer e eu quero alinhar valores. E não há outra forma de Deus fazer isso senão com o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo. Esse é um tempo para eu e você orarmos ao Senhor e colocarmos nossa vida diante do Senhor e dizermos ao Senhor: nesta noite eu quero sair deste lugar levando uma porção preciosa de ensino da tua palavra, de coisas que só se aprende no reino de Deus. Não porque eu vou intelectualmente absorver, mas porque o teu Espírito Santo vai trabalhar no meu espírito. Ore ao Senhor. Coloque diante do Senhor. Oh, Espírito Santo. Eu quero orar com alguém que nessa noite reconhece que a palavra do Senhor foi para você. Eu reconheço Deus me trouxe aqui para falar isso comigo. Se você pode dizer isso, fique de pé e declare publicamente: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para falar comigo. Tem algo específico na minha vida que eu vou aplicar este ensino do teu Espírito Santo. O Senhor me trouxe aqui só para eu entender que não é vida religiosa. Não é qual religião eu sigo. O Senhor me trouxe aqui para eu entender que há algo muito mais do que a liturgia da religião. Há uma vida com o Espírito Santo. E eu quero esta vida transformando meu ser. Quero orar com aquele que hoje pode dizer: Senhor, eu quero crescer nisso. Talvez uma pessoa ao meu redor que eu estou caminhando por admiração, que talvez já tenha acomodado, já é o normal, ou que talvez eu tenha me decepcionado. Não importa se são motivos justos ou se são motivos do meu interesse, eu quero aprender a caminhar, alinhar a linguagem e a visão e caminhar por valores. Se há alguém assim que você quer experimentar isso, fique de pé também. Talvez você queira dizer: Senhor, eu quero ser mais sábio. Eu quero vencer as dificuldades deste estágio da admiração, onde acontecem atritos, onde acontecem dificuldades típicas desse momento, que nos levariam a uma separação, a um atrito, a um conflito, a um desentendimento. Eu quero ter sabedoria do Senhor para entrar numa dimensão de andar por valores. Você também fique de pé e declare publicamente: eu quero isso para minha vida, para minha família. Talvez no ambiente de trabalho você queira aplicar isso e verdadeiramente obter vitórias. Fique de pé e diga: Senhor, eu me apresento ao Senhor, me coloco no teu altar, para que o Senhor transforme minha vida. Porque porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Renova-me, Senhor. Renova-me.